Pela Diana Mediante, país da ponte do país, por São José do... Para o motor, contigo. Gente, fui direto do CEASA. A posição CEASA mantém a 1.503, a gente salvador na 0.6, ainda não recebo o transponder. Reduta para 2.006, autorizado e LFC, posso estabilizar. Meu passar estabilizou? 0.07. Cliente está no turno na sessão pelo noite, sinal 9.5. Vendo o literal seu controle. Cadê o responder? Estabilizado, igual como já. Na verdade, o meu passar, um dia, segue na final da 1-0, mas não se estabiliza. Existe um 0-1. Estamos com o meu passar de alto campo. Cargo 9076, salve 43, lugar à direita. Chama a sua lua em inglês, de onde estão? Diferença, deixa para 1.003 e aí deixa na 0.6. 0.0 graus, 1.0. E o meu papá? Tio São Romeu, final de 1.07. É por isso que eu tenho mal, a gente não já. Charlie 2129. Passando o fio Romeo Ótica, autorizado final de ano 7, pode solicitar a água de fio de ano 7. Só a galo zero, Romeo Ótica, Romeo Autorizado no 4, 1-0, 0-1, 1-0, grau de 1-3. Rádio 4463, após o início da rolagem do 47-3, já vou autorizado a manutenção. Solo 47, libera a direita, parte 5 de Ivan. Abaixo do aparelho de voo 180, atrás de 2 mil pés, direto para o horário. Ascensão 220, após 2000, direto por hora, 24463. Novembro, Vitor Alfa, Vitor sinal da 17, agora autorização de pouso. Está passando pelo litoral, visual com a 17. Gente, agora autorização de pouso, 9-0. Quadrão, autorização. Delta Romeu Papá, prossegue para 5. Tem condições de utilizar o cruzamento? Gente, dirige o cruzamento de uma aeronave para o segundo final da 17. Mas o Papá está com o seu serviço aberto. Então, a gente vai mandar o final da 17, visual com tráfego, já cruzou a pista, autorizado pouso. Aqui no lugar do litoral, autorizado pouso, 17, 0 graus, 1 no fundo. Controle 1208, chama controle 1208, que não é bom. Controle 1208, 4001, parabéns pela língua, nós. Salvador do 4101, ação do 1207. Rádio 4101, contato radar, pilotar o nível de voo 2190, sai da curva. Sai da curva, 4101. Rádio 50, serviço radar interno, encerrado, parcela policial coral, está no controle leste, com 120, desse Miami. Autorizado durante o código. Charlie Victor, Felipe Roberto, autorizado por Cida Carolina, 1776. O tráfego é totalmente informado, agora na sua posição de 2085 mil. Azul 44163, Felipe Radar encerrado, 53 mil, sul oeste de Salvador. Chama o controle leste do condição na 20 do Sinaloa. Tá batendo em cima do seu teste, confirmando que você cruzou. Deixa para o tipo de tráfego de Serra Novembro, mais de Romeu. Eu trouxe o Felipe para a autoprogramação da presença. Em caso de semicontrolar na frequência do Jardim de Sinaiano, para o Felipe de informação elétrica. Informa o tráfego, sua posição de 11 horas 3 milhas, data 350 na promoção de pé, tráfego de Guardião 05. Azul 4101, comissão de Recife, frequência 2 do sinal 85, ao teste 125 do sinal 45. Goma 255, autorizado chegar na voz, segura para 4 mil, saiu ali, chama de área na meia, vai sair o sucesso da chegada. Sente o Romeu mais que vai subir para a telemação. 4, Victor, Toyota Bravo, Oscar, Delta, Centro. 7, Guardi, Transforma, 6, Conecta, Sol, Papa, Trava, Victor, Toyota Bravo. Salamelo 41, boa tarde, autorizado cuidado aberto, deixa para o minuto voo 050, cancele restrições de cuidado. Afirmo que vai cuidar as restrições de cuidado, o Salamelo 41. Este é autorizado o Jão 7, após que a gente ia passar satélite. Após 2000, eletro, agora 2093.

3370 na mão, voltar 3378. Volta 0-3-3-3, fixe frequência 1-2-8-8, alterne 1-2-6-0. Canal 320,